Esta rua que eu sempre andei, mostrando meu talento como um bom compositor. Agora sinto que troquei este talento por um sentimento pra viver um grande amor. Talvez a casa que eu mais frequentava, as pessoas te estranham eu chegar por aqui. Você pode me dar, e só você pode me dar. Agora sinto que troquei este talento por um sentimento pra viver um grande amor. Talvez a casa que eu mais frequentava, as pessoas te estranham eu chegar por aqui e não ir por lá. Mas é que eu ando atrás de um tesouro, e só você pode me dar, e só você pode me dar. O tesouro é você, e o que está lá dentro é o seu segredo, pois dele quero compartilhar. Compartilhar.